Betty Josefina, Cametita, quatro nomes da menina. É muito difícil cantar em português, Pepeu. Agora eu vou cantar em inglês. Ruth Carolina, Janet Angel. Now, Pepeu, tell me more of the girl. Ruth Carolina, Janet Angel. Now, Pepeu, tell me more of the girl. Tem um tal de Pepeu que canta rap bem melhor do que eu. Em matéria de combate vamos combater. Agora espero só você aparecer. Estou pintando, estou chegando agora. E se a guerra não termina, juro que não vou embora. Só quero ver se você não desafina, me levando no rap. Quatro nomes de meninas. Quatro nomes de meninas. Quatro nomes de meninas. Ruth Carolina, Janet Angel. Tell me more of the girl. Ruth Carolina, Janet Angel. Now, Pepeu, tell me more of the girl. Ruth Carolina, Janet Angel. Now, Pepeu, tell me more of the girl. Ruth Carolina, Janet Angel. Now, Pepeu, tell me more of the girl. Agora continuo nesse som que vou levar. É de dar água na boca, de vontade de dançar. Um, dois, três, quatro, cinco mil. É jogada ensaiada, tudo coisa de rotina. E se você não tá ligado, por favor desbaratina. Me dê sua resposta ou saia de fina. Se não souber levar, oito nomes de meninas. Oito nomes são meninas. Oito nomes são meninas. Ruth Carolina, Janet Angel. Betty Josephine, Angela and Mel. Ruth Carolina, Janet Angel. Betty Josephine, Angela and Mel. Você até que não é mal. Esse rap em conjunto tá ficando legal. E dona Eta, só tem alguma coisa que não sei como entender. De onde, de que lado você veio aparecer? Sem deixar vestígio, endereço ou telefone. Se não falhar a memória, já não sei qual o seu nome. Meu nome é Bill, sou Bill para você. Sempre estive ao seu lado e só você que não me vê. Se somos um, eu só quero saber se me acompanha no do que agora eu vou fazer. What kind of music that can make you smile? The invisible man is rapping all the while. The invisible rap is now joking your town. Set it on a mission on a music affair. Show you no homeboy, they don't got no fear. A rap with a fashion, new style to mention. Visible rap, stock a 10 on your top. Show you no homeboy, they don't got no fear. Ruth Carolina, Janet Angel. Betty Josephine, Angela and Mel. Ruth Carolina, Janet Angel. Betty Josephine, Angela and Mel. Ruth Carolina, Janet Angel. Betty Josephine, Angela and Mel. Ruth Carolina, Janet Angel. Betty Josephine, Angela and Mel. Só quero ver se você não desafina, me levando no rap. Quatro nomes de meninas. Quatro é muito fácil, vou mudar a sua sina. Quero ver você levar oito nomes de meninas. Ruth Carolina, Janet Angel. Betty Josephine, Angela and Mel. Ruth Carolina, Janet Angel. Betty Josephine, Angela and Mel. Angela and Mel. Ruth Carolina, Janet Angel. Betty Josephine, Angela and Mel. Angela and Mel. Ruth Carolina, Janet Angel. Betty Josephine, Angela.